Fala galera, está começando mais um Banana Nanica. Aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador que vale. Aqui comigo presentes estão Leite. Olá, para o alto e avante. Churrumino. Boa noite. Temos dois convidados especiais, minha gente. Temos o Nicolas, do Mamelo maravilhoso, maravilhoso, delicioso. E que é muito mais gostoso que o Caviozaço. E a Giovana, que não tem um mamelo tão espetacular assim. Discordo. Quase que tá contorcendo esse plástico que tem aí, Nicolas. Obrigado. Pessoal, hoje falaremos sobre o filme do Super-Homem, O Homem de Aço. Grande, criticado por muitos. Muitos falaram bem, muitos falaram mal. Então vamos cagar a nossa regra aqui. Falar o que presta, o que não presta e o que, que a gente espera ver numa continuação. Vamos começar logo com essa porra. Então, quem gostaria de começar falando mal aí, meu povo? Quem é o primeiro? Tu só eu que vou falar mal dessa porra. Vai falar mal, né? Acho que vai falar mal. Vocês não encontraram nenhuma falha assim no filme, porra? Opa, tem várias. Vamos começar falando das falhas de roteiro, os furos. Deixa eu começar então, cara. Eu sou a putinha maior do Super-Homem aqui, então eu vou falar bem do filme, gostei do filme pra caramba, mas vamos dizer que vai ter spoiler nessa merda, né? Ninguém, mas como sabe a porra do vai acontecer. Quem não quer spoiler, gente, para de ouvir agora, porque o Zod morre no final e o Superman tem o pescoço quebrado. Todo mundo já sabe essa porra, né, cara? Vocês seis que estão ouvindo agora, cara. Vai, Nico. Tá, deixa eu falar. Aquela hora que eles estão lá no Ártico, que eles descobriram a nave, que a Lois vai tirar foto no escuro, uma antena, sei lá o que é aquilo. Ela dá um zoom milimetro, tipo, cara, não tem como tu perceber alguma coisa naquela montanha, velho. Ela dá um zoom pro cantinho e descobre o Clark lá, tipo, na porra da montanha, milhões de quilômetros. Pode crer, tipo, numa montanha mega gigantesca, ela vê um carinha muito longe com o zoom da câmera, cara. Cara, ela mas deu... Mas o pior é o caminho que ela tem na hora em que ela vai até a montanha lá, enfim... O caminho que ela faz pra chegar até lá é super perigoso, qualquer um escorregar. Sim, ela foi assim, ela tava encostadinha na parede, cara. Não tinha espaço pra caminhar, ela tava encostadinha na parede, tirando foto. Sem equipamento de escalado, ela é foda, cara. É muito foda. Cara, o que eu achei foda também foi que um cientista fazendeiro sabe lutar mais do que um militar treinado, cara. Deu pau em seis militares de uma vez só. Cientista fazendeiro, por que o Jorão é fazendeiro, cara? O que te leva a ser isso? Não, falei merda. Falou merda, cara. É o cientista e é cientista. É o Jorão lá que é só cientista batendo nos militares. Ah, mas ele foi gladiador também, cara. Ah, velho, do mesmo jeito que os militares são cientistas e conseguiram refazer a nave que estava na Zona Fantasma lá pra virar uma nave normal. É tipo uma história onde todo cientista tem treinamento militar e todo militar tem um treinamento científico. Nós temos com a nossa função pré-definida. Ó, eu sou militar, eu sou cientista. Porra nenhuma, todo mundo é todo mundo aqui, cara. Todo mundo. Mas então, continuando aqui... O que eu achei que foi o erro mais, tipo, grotesco do filme, que no final, quando eles vão fazer a paradinha no planeta, vai pra transformar em Krypton, tipo, uma nave tava de um lado do planeta, a outra estava no outro, correto? Sim. Tipo, não estavam perto. Daí o super-homem foi pra uma, e o cara com a navezinha dele, com o militar lá, foi pra outra, correto? Ok. E tal, o super-homem estourou uma lá, e daí apareceu ele, tipo, caindo no chão, essa hora... Com o solzinho pegando na mão dele e ele ficando fortinho de novo, correto? Uhum, certo. E nada, quando eles estão em Metrópolis, ele sai debaixo de uma pedra, velho. Tipo, ele não tava em Metrópolis. Tem um corte de tempo muito. É muito estranho, né, cara? Passagem de tempo fica um pouco estranha nesse filme. Não apareceu mais ele em hora nenhuma depois daquela sininha dele voltando a. Tipo, retomando a consciência, cara. E, tipo, do nada ele sai debaixo de uma pedra. E, tipo, deixou a pônei colorado agora. Só cortar aqui rapidinho pra apresentar o HDS que tá chegando nesse momento. Boa noite, Daniel. Eu só quero saber quem foi que mandou pra Zona Fantasma Caralhinhos voadores! Caralhinhos voadores! Também percebeu? Aquela meia dúzia de vibradores indo aos céus, né? Cara, isso olha, tudo... cara, todo mundo notou essa parte. Eu disse lá no... Eu participei no episódio do... foi como eu falei no episódio do Areva lá, sobre o filme. Algumas pessoas usam camisas de força. Outras usam algemas. Krypton envolve seus criminosos num gigantesco caralho sintético. Caralho. E lança eles pra uma nave em forma de vagina. São mais metáforas, cara. É o nascimento do Messias. Exatamente. É metáfora, gente. É metáfora. Na ótica junguiana. Nossa senhora. Meu Deus. Beijo corpo. Mas enfim, né, gente? Continuando com. Primeiro a gente tá falando das falhas aqui dos filmes, né? Do filme. Então, alguém tem mais uma que se recorda? Que não tô me lembrando mais de nenhuma, gente. Ah, foi aquela parte. Foi uma parte que eu achei engraçada, né? Quando dá o raio gravitacional puxando todas as coisas pra nave lá espacial lá em Metrópolis, tá tudo subindo, né? E a Lois tá caindo. A cidade inteira tá sendo puxada pro céu e a Lois é a única coisa que tá caindo. Tu sabe por quê, os Waste? Vale ser também. Porque ela tá gorda. Ah! Não, a parada é que ela não só suga, né, cara? Tipo, ela dá uma puxada e dá uma bombada de volta. Ela dá uma bombada, tá ligado? Tipo, ela dá aquela puxada e daí bomba contra o planeta. A nave em forma de vagina faz de verdade. Nave pompoarista. Uma coisa que eu entendi também é que quando tá na treta do Super-Homem contra a militar lá e o outro, exatamente, ela e o outro soldado genérico lá, por que a porra do cara que não pegou e não jogou ele pro outro canto e tirou eles do meio da cidade? Ele podia fazer isso, cara. Os caras não eram fortes assim que, como era. Vamos destruir a cidade, né? Vamos acabar com aquela porra toda. Não, eles eram meio fortes demais, eu acho, cara. Porque é o que eu falei, cara. Eles eram fortes, cara, mas não eram. Eles não tinham os poderes sensoriais, eles não tinham. Sim, mas eles só tinham a força. É, os poderes físicos eles tinham já. Pulavam, só não sabiam voar também. Sim, sim. Então se você não quer mover um cara desse, como é que você vai jogar ele de um lado pro outro se você não quer sair? Dois contra um não tem, velho. Na hora que você estiver batendo num, você tá apanhando o outro, velho. Ele não vai esperar pra fazer a parada pra depois te bater. Alguém se lembra mais de alguma coisa ou vamos partir pra parte boa já, meu querido? O diploma de jornalismo mais rápido. Ah. Né, o cara era peixeiro, depois ele virou garçom. Aí, não, mãe, vou virar jornalista agora. Opa, falou. Falou, vai lá e consegue um emprego nos maiores jornais do mundo. Olha só, Estados Unidos, né? Eu não sei se o que eu vou falar pode parecer uma defesa a favor do filme ou até mesmo apontar um erro, sabe? Mas tirando todo aquele histórico de que tu tinha o processo da família do Siegel e Shuster pressionando a Warner pra fazer um filme, e eles devem ter feito o filme se baseando no conceito de que eles não podiam usar Clark Kent, não podiam usar Planeta Diário e até mesmo a marca Superman, sabe? O que acontece no final ali, até mesmo no momento em que o Superman é capturado, né, por assim dizer, me parece um pouco de remendo, sabe? Porque eles devem ter mudado um pouco o conceito da história em função do Blender do processo, sabe? Uhum. E outra, a gente não tem uma ideia de espaço temporal, saca? De quanto tempo se passou entre o exército estar espionando ele, tentando localizar onde ele mora, entre a Metrópolis ter sido reconstruída e ele ter ido... Só pra Metrópolis ser reconstruída deve ter passado uma porra de tempo, né? Ah, no final, né? Mas será que ele já entrou na faculdade assim e foi trabalhar já como jornalista? Não deixou claro o tempo que passou. Ele tava comendo a bola. Eu acho que ele precisou fazer faculdade, até parece, né? Ela tá certa, a Giovana tá certa, eu ia falar agora. E quem não garante que ele tá com o diploma falso ou que aquilo ali foi enjambrado por quem? Pela Lois, por alguém, sabe? Ah, mas. Não, a Lois também é foda, né, cara? Foi o White, ele aceitaria qualquer um, cara. Lembra que quando a cidade tá sendo destruída? Aí ele tá olhando na janela, a cidade tá na merda, cara. Acho que é hora de sairmos do prédio. Acho que é hora, né? Ô, cara, ele matou o Zod, cara. Ter um diploma falso é o mínimo menor do crime dele, cara. Já chegou a hora. Pô, não dá pra esquecer também que hoje em dia, não dá pra esquecer que ser jornalista hoje em dia não precisa de diploma, né? É verdade. Ai, caralho. É, outra coisa também que é foda é a piranha lá, tipo, ele tá no... Ele tá perto ali da cidade dele, né? Beleza, ela tá com os policiais, ela fica gritando, ô Clark, vem aqui, Clark. E os gambé lá olhando, né? Olhando pô, aquele cara de roupa colante azul, é, mas... De colã azul. Ele tá na casa do Kent. E o cara que cresceu na cidade aparece de roupa azul e capa e ninguém reconhece o maluco, né? É. Isso é estranho, cara. Não, o pior de tudo é... Vamos salvar o Hank. O Hank é o cachorro, velho. Ah, o Hank é o cachorro. Spoilers do... Deu a entender que eram outras pessoas que estavam procurando o Hank, mas foi o cachorro dele. Eu pensei na Uni, cara. É a Marta que faz a sala da merda. Eu pensei na Uni do Caverna do Dragão. Cara, é a Marta que faz a sala da merda. Salve a Uni! Aí ele morre todo mundo. Realmente, eu chorei nessa cena, tá? Gay! E a morte do Jonathan Kent? O que vocês pensam da morte do Jonathan Kent? Tá bom. Ah, você viu aquele negócio, né, cara? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ela é o fator. Lá, eu achei meio forçação de barra. É. Eu achei que estava totalmente dentro do contexto do. É, concordo, tá dentro do contexto, só que salvar o cachorro, velho. É, é foda. Olha, né? No final, cara, precisava do criança, assim, cara. Tinha que ser uma criança meio da serragem ali. Sim, de cachorro é foda. O problema é que se fosse uma criança, a hora que ele abriu, tipo, que ele abrisse a porta do carro, a criança deu um piquezão. Não vai, cara, a criança não ia conseguir correr tão rápido. É, tem isso, né? E outro, por que depois, na sequência do filme, quem aparece lá é outro cachorro, não é nem aquele que o Jonathan resgatou. Ah, mas aquele cachorro... Ou seja, o cachorro já ia morrer logo, né, cara? Verdade, nem precisava ter sacrificado o cachorro. Não, aquele cachorro... É, então. Aquele cachorro, claro, que tocou uma madeira pra ele, só que quando o cachorro foi, ele perdeu, né? Deve ter ido longe pra caralho a madeira. Não controlava a fruta. O cachorro voltou 12 anos depois, morreu. No filme da Liga da Justiça, o cachorro volta. Que deu o cachorro do Spawn, aquele que acha o Deco, né? Ah, é. Puta, aquela merda, aquele filme, cara. O cachorro atravessou a cidade inteira e achou a cara do Spawn lá, cara. A incrível jornada do Spawn. É, vocês não acharam meio que no começo do filme, pelo menos, as coisas estavam bem jogadas? Tipo, muito rápido, cara. Tava tipo muito acelerado, tá ligado? Não dava pra você pegar muito bem as coisas, aquela sequência assim, isso... do pai dele, tava muito jogado. O cientista porradeiro, né, cara? O cientista porradeiro é foda. Cientista isso aí vai de encontro com o que eu botei na resenha lá no site do Dynamo, cara, que eu acho que eles cortaram tanta coisa, cara, pra caber a porradaria. É, deve ser. E ficou muito ponta solta da história, cara. Fica. Mas, assim, não tem impressão, às vezes, que tem... Que tem muita coisa pra completar, né, cara? É, tu tem a impressão de que os personagens, eles perderam a função, às vezes, ou eles não estão bem inseridos na história, mas deve ter trecho que tem algum diálogo que coloque eles numa situação. A gente não vai saber até sair um box com... versão do diretor e essas coisas. Com 4 horas de duração. Cara, ficou ponta solta. É claro, ficou, mas pra mim ficou... Tipo, nenhuma história ficou em aberto, cara. Ficou ponta solta, mas coisa não importante, assim. Ficou tipo, uma pontinha solta ali, mas... Sabe o que eu achei muito foda? Que, tipo assim, beleza. O cara descobriu que o planeta ia explodir. Falou que ia ser em uma semana, beleza. Houve a revolta lá dos Zod. Pá, mandou o filho dele pra puta que o pariu, tá tranquilo. O cara morre, a mulher fica lá de braços cruzados esperando que o planeta vai explodir. Por que ela não sai atrás do filho dela? Mas como? Por mais que, ela vai atrás do filho dela, cara? Não teria uma forma? Você acha que, por exemplo, se você fosse uma mãe e seu filho tivesse sido mandado pra longe, você não ia arrumar uma maneira de ir atrás dele? Você ia ficar esperando a morte? Ah, beleza, ela cara, mas ia sobreviver à atmosfera fora de Krypton. Ah, mas eu acho eles têm tecnologia. O que eu acho sacanagem é ter backup da consciência do Jor-El e não ter a mãe dele. Ah, mas é que tá, né, cara? Eu acho que isso aí não era que o cara salvou a consciência dele pra... Ah, devia ser alguma coisa que ele já tinha pronta, né, cara? Uma I que ele tinha pronta pra isso. Não é exatamente a consciência dele. Tipo, como se o cara tivesse renascido. Ele fez... É que ele fez no usuário dele do Windows, né? Parece é, exato, exatamente. E uma tecnologia toda baseada em manipulação de metal ter um holograma perfeito daqueles é meio contraditório também, né? Realmente. Ah, cara, o personagem principal é um maluco de outro planeta que voa só pra raio pelo olho, qualquer história. Ah, né? Mas o motivo desse podcast aqui não é apontar o erro. Fora que eles têm que pagar um puta de um salário pro Russell Crowe e tem que usar o cara, tem né? Tem que usar véio? O cara. Cara, ele devia ter no contrato dele, assim, eu não quero ser o cara que fez o pai do Kal-El durante 10 minutos iniciais, que nem o Marlon Brando. Com certeza, velho. Ele deve ter posto ali uma condição de aparecer mais. É por isso que ele dá porrada, provavelmente. Dá uma porradinha. É por isso, né? Você não vai querer ser só um cientista, ele vai querer dar porrada. Então ele falou, tem que dar porrada nos 4, 5 caras aí. Já que eu não posso bater na minha mulher, então eu vou bater nos caras. Enfim, né? Passando aqui pra próxima, vamos falar bem, mas vamos falar bem do filme agora, gente. Que já vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. A não ser que alguém queira falar mais um pouquinho mal, tem mais o direito. Não teve aquela cena em que tinha um carinha de barco, aí cai a nave lá? Uhum. Eu achei aquela cena muito aleatória, assim, não tinha necessidade nenhuma. Uma cena que. Ah, tá, quando a segunda nave vai lá pro Pacífico, né? Isso. E tinha um carinha de barco lá. É verdade, botar aquele carinha lá só de alegre, né? É verdade, pra não ficar uma cena vazia, só no cenário ali. Aí a nave faz o buraco e aí os monstros saem, a humanidade tem que construir robô gigante pra enfrentar ele. Robô gigante é outro podcast. Que também é da mesma produtora, Pacific Rim, né? Que mal pergunta. Exatamente, era no mesmo oceano também. Então, vamos falar bem agora, né? Sim. Quem quer começar? Cara, eu. Vai, Gariba, começa. Vamos falar logo da porradaria, porque é o que vale. Porra, a porradaria ficou muito foda, né, cara? Pelo menos as cenas de ação dele tretando com os outros kryptonianos ficaram todas sensacionais, cara. Isso aí eu realmente não tenho o que reclamar. Ah, principalmente as lutas com a Faora, cara, eu achei muito foda. Como o cara lá falou, né? Ela fazendo uns combos sinistros nele e. Os combos de jogo de luta, né, cara? É, cortando ataque, jogando ele pra cima, pegando ele pro pé, jogando no chão. Ela dava uns counters ferrados, dava um. Assim, mostrava realmente que ele não sabia lutar, né? Que ele tinha só força mesmo. Pô, ele começou agora, Ele começou agora. Não tô reclamando. Tu percebe isso até quando o Jor-El também tá se desvencilhando dos guardas lá. Tu nota que os kryptonianos ele já tem, pelo menos, aquela guilda, talvez. Ele já. Que é isso, velho? Parece um plástico. É o microfone do Nicolas, ele tá peidando aí. Que microfone da boca. Que foi, cara? Seu microfone faz um nheco, sei lá, muito estranho. Ah, foi mal. Não, é que o Superman luta mó da caralho mesmo, né? Os caras já tinham golpe, um monte de coisa que tu nota que eles têm treinamento militar mesmo, né? Não, foi o que o Zod falou pra ele naquela cena que ele tirou a armadura, cara. Ele falou, eu sou um militar, eu sou treinado a adaptar meu corpo e treinar meu corpo pra isso. Eu tiro a armadura, sai voandinho e é porrada foda. Pô, e aquela luta final do Zod com o Superman é muito sensacional, cara. Gostei pra caralho. Ah, sim, vocês acharam que foi meio que... extravagante ter destruído a cidade daquela forma ou vocês acharam que deveria ter destruído mais aí? Cara, foi bom. Fica com raiva dele. Como é que você vai, tipo, minimizar os danos, cara, com dois super-homens lutando? Não tem, cara. Não tem, cara. Dois deuses lutando, cara, não tem como. Não é tipo Dragon Ball que o Goku desafia o cara, não, vamos lutar no deserto pra não machucar as pessoas. O Zod tava um pouco se fudendo. Cara, e o Zod fala pra ele no início da luta. Eu já vou puxar agora pro final do filme, que ninguém sabe o que aconteceu. O Zod fala, chega pro Clark e fala, só um de nós vai sobreviver aqui nessa brincadeira. Eu vou matar todos esses caras. Eu te mato. Exato. É daí. Sabe que eu olhando aquela luta, eu não pude deixar de me lembrar da luta dele com o Apocalipse, cara. Se fosse ter uma luta, sabe, daquelas proporções, ou dele com o Darkseid, um desenho da Liga, sabe? Sim. Seria aquele grau de destruição ali, cara. Seria mesmo. E deve ter morrido uma galera, né, cara? Mas o pessoal lá fora falando, mas o super-homem nunca ia deixar essas pessoas morrerem. É fácil ele falar ia fazer isso, o quê, né, velho? É fácil falar ele isso, fazer cara. O quê? Pô, não... Tipo, eu não vou aceitar. Eu não vou tretar com o Zod pra não ter problema, pra não matar a gente na cidade. O que, é que o Zod vai fazer? É matar todo mundo pra construir uma Krypton nova. É, tem gente que não tá gostando dessa porradaria, cara. Eu acho que, meu, isso aí foi um soco na boca do estômago, cara. Em todo mundo ficou reclamando da falta de ação do Superman do Ryan Singer. Foi proposital, cara. Foi proposital isso. É, mas, cara, se tem uma invasão alienígena, vamos e vejamos, tem que ter porrada, cara. Pelo menos o cara vem falar, a gente vai dominar. Não, você não vai dominar. Não dá pra você vencer, sei lá, quantos? 3-4 super-homens com um cara que atira arco e flecha, um que atira um escudo e uma mulher com 2 pistolas, cara. Cara, mas agora tu vê, tipo, guerra que aconteceu no, de verdade, guerras mundiais que tiveram, cara. Olha a destruição que aconteceu e é tipo o ser humano lutando, velho. Agora imagina super seres. Vai ser um estrago engraçado, cara. Não tem o que fazer. E as cenas do Clark com a Lois, vocês gostaram? Vocês acharam, tipo, os diálogos bacanas? Falaram disso vocês. Falaram também disso que era que, tipo, acho que foi necessário, porque que ele se apaixonou por ela. Mas, velho, tipo, tô olhando assim, ela foi a primeira pessoa que ele pôde confiar e se abrir, tipo, em 33 anos, tipo, além do, tirando os pais dele, cara. É, tipo, verdade. Ele criou uma afinidade por ela, ó, imediata, cara. Foi a primeira pessoa que ele pôde, tipo, desabafar. É, ela meio que mostrou pra ele que ele podia confiar nas pessoas, né, cara? Pai. E se abrir mesmo pra pessoa. Exato, exatamente. Quando ele viu nela a esperança dos terráqueos aceitarem ele. É, porque ela desistiu da história, que ia fazer ela famosa pra caralho. Mais famosa, né? Ela desistiu da história e. Não, pera aí, pô. Sim, é, sem contar toda a motivação por causa do pai dele, que ele contou pra ela. Falou, porra, o cara deixou o pai morrer só pra não ser descoberto e eu vou fazer essa putaria com ele. Daí isso acabou que, né? O cara deixou o pai morrer? Não, o pai dele se sacrificou por isso. É, precisa. Não, mas ele olhou assim, ele podia ter falado. Eu acho que é isso, acho que ela viu, né, cara, que o cara sacrificou pra manter o pai dele se sacrificou pra manter o segredo. É, assim, ela pensa, pô, eu vou contar, o pai dele se sacrificou pra manter o segredo, eu não vou contar, né, cara? Exatamente. O filme, o mote do filme são as escolhas, né, cara? Ela escolheu não entregar ele, o pai dele escolheu sacrificar, o Jor-El deu o direito da escolha pro filho, pra ele ficar longe daquele regime. O Superman teve que escolher matar o Zod no final. Exatamente. Cara, e vamos convir assim, que é uma escolha matar o Zod. É uma coisa que qualquer um de nós que faria, velho. Apesar, tudo bem que o Superman é o meu super-herói favorito e tal, todo mundo se inspira nele com esse negócio de que ele não mata, que é o mais certinho de todos. Eu gosto de herói bundinho assim, que é o certinho. Tá? Sim, sim. Mas naquela situação. Qualquer um nessa posição, cara, qualquer um faria isso, velho. Ali não tinha outro jeito, cara. Não tinha outro jeito. O era o resto do mundo, cara. Não tinha como, né? Ele aprendeu os Zod aonde? Não tem. Os motores fantasmas já eram também, não tinha como mandar ele pra zona fantasma. Então, não é o caso de prender, cara. O Zod falou, a gente só vai parar isso aqui com um de nós morrer, velho. O Zod falou isso. Aí ele ia fazer que nem ia manter o Zod no mata-leão pro resto da vida, né? Não adiantava, né, cara? Ele não ia parar de soltar o Zod, o Ryan Kent e tudo, cara. E tu vê aquele. Tipo, depois que ele mata o Zod, que ele dá aquele grito, tipo, meio de frustração. Aquela cena pra mim culminou. Tipo, em todas as cenas que, tipo, deu um flashback assim na cena dele apanhando quando ele era gurizinho, dentro do pai dele que queria bater nos guris. Ou dele depois no bar lá que ele tomou uma cerveja na cara e aguentou quieto. Aquela cena que ele gritando foi, tipo, foi o desabafo dele de todas essas situações, assim, que ele não queria ter feito, mas ele acabou fazendo, sabe? Mas ele desviou o carro lá do maluquinho, né? Isso ele não ficou com o meu gritinho. Mas assim, isso aí eu acho que vai dar vamos dizer assim, o gatilho pra caso eles escolham. Vamos dizer assim, consertar ou modificar a postura do Superman e deixar ele, então, o cara que nunca mata, ele não, vai ter feito isso no início. Obviamente. Porque é o ano 1 dele, né, cara? É o ano 1 dele. É as cagadas que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Ele vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, ou quem sabe não, né, cara? Sem dúvida, eu acho que é pior. Desse fato que ele tomou a postura que pra se tornar o Superman que ele é. E tu sabe que aquela hora ali, cara, que ele quebrou o pescoço do Zod, eu me lembrei na Crise Infinita, quando a Mulher Maravilha quebra o pescoço do Maxwell Lord, e aí, no fim, a imprensa do mundo inteiro vê isso, cara. Verdade. E cai matando em cima dela, mas o que, que ela ia fazer? O cara controlava o Super-Homem qualquer hora? É a mesma situação. Então pense assim, ó, cara, como a premissa do Superman 952, a premissa dele é... Ele tem que ser temido, ele pode ser adorado por alguns, mas ele é temido por outros. isso vai dividir as opiniões dele, da população sobre ele. Isso é interessante, dá uma margem para os 4 anos que vem depois, né? Que o filme Toy já foi dito que se passa 4 anos depois. É, dá uma margem muito grande para se criar coisa. Pode ser, é verdade. Dá uma... velho, mas eu não acho que eles vão usar esse fato de ter matado contra o personagem, assim, para que a gente vai ficar com o pé atrás com ele. Mas o Luthor com certeza vai ter. Se ele matou da própria espécie dele. Exato. Pelo Luthor, tudo bem. Se matou da própria espécie dele, o que que vai fazer conosco, né? Sim, ele não vai medir a situação que ocorreu. Vocês não acharam as armaduras parecidas com a armadura de... Sim, eu achei bem parecida. Achei muito parecida, cara. Ficou muito parecida mesmo. Vai fazer uma armadura. Principalmente naquela hora que dá aquele flashback lá com... Aquele flashback não, aquela a nave mostrando um holograma de metal, né? Uhum. Muito meio esverdeado, né? Tava até com um padrão de cores parecido com a armadura do Lex Luthor. E vocês não acharam meio Homem de Ferro até agora o Jor-El botando a armadura dele? Foi cara. Não sei como. Até o cavanhaque. Só faltou o Jarvis. Mas eu achei legal outra coisa. Eles têm um monte de isso é pra nerd ficar catando pulga, né, cara? Tem um monte de referência, o nome dos robôs, o nome do cachorro. É tudo. Cara, aquele robôzinho que. O Kellex, todos os quadrinhos, cara. Aquele robôzinho que ele tem lá, me lembrou muito aquele robôzinho do Gladiador Dourado. O Skits. É, mas. Vocês viram que o nome do general lá também era Stern. Como é que era? Externo alguma coisa. Que é o... Não, é Swamson. Era Swamson. Que é o Kurt Swam, né? Que foi o cara que desenhou o Superman durante 40 anos depois do... É verdade. É verdade. É, tem o Dr. Hamilton também, que apareceu e foi morto de graça. Né? É, exato. Ah, mas esse aí já tinha no Smallville, tá? Grande série. É. Antes de participar dos funcionários do Série é uma merda, mas o quadrinho é bom. O quadrinho é muito bom. Fala mal de Smallville, que aqui tem um fanboy da série e tem alguém que trabalha com essa série, então não fale mal. Uma coisa que eu ia perguntar um de vocês, eu não captei se teve. Teve alguma referência a algum outro herói da DC ali? Não. Bruce Wayne, né? Ou não? Teve do Bruce Wayne? Wayne? Só da Wayne Enterprise. Satélite, cara. Ah, é, o satélite da Wayne Enterprise, é verdade. Satélite da Wayne Enterprise. Cara, eu não vi logo de Wayne. Ah, e aquela mulherzinha que tá junto com o general no final do filme é Tenente Ferris. Da Ferris Aviation, uma da sua persona. É. Não, você tá vendo aquela cena, achei. Uns caminhão da LexCorp. Essa referência que eu vou citar agora eu só vi na internet depois, quando tinha artigo falando sobre o filme, mas tem o canal de TV que era aliado do Darkseid. A TV Galáxia. Também, isso. Eu não reparei, mas é verdade. Ah, mas é que tipo, era um frame que ele tá voando, cara. O nego parou o frame e viu aquela merda. A gente no cinema não tem como ver aquilo nesse filme. É, foi assim que eu fiquei sabendo, né? Eu posso estar viajando agora, mas sabe quando mostraram a silhueta dele voando? Eu tive a impressão que era um Taragariano, cara. Tava muito estranho ali. É sério, assim, que era tipo duas asas com 2 braços pra frente, não parecia uma capa. Eu falei, porra, o que é isso? Mas é interessante. Vocês falaram do Smallville. Tem uma cena do Smallville quando aquele molequinho que vê o futuro, ele vê a capa do Super-Homem, acho que é na segunda ou terceira temporada, e ficou igualzinho uma cena que aparece ele voando assim. Que o molequinho só vê a capa do Super-Homem, a capa vermelha, e fala pro Clark: você vai ter um grande futuro. Não sei o quê. Ficou uma cena igualzinho que aparece no Smallville também. Tem uns clichês, né, cara? Deve aparecer isso nos quadrinhos umas 200 vezes. Ah, deve ter. Mas, cara, a gente não pode deixar de perceber uma coisa também. Que o filme, ele fecha por si só, né, cara? Eles fizeram esse filme bem do tipo, olha, se não der certo, fechou ali. Contamos a história. Sim, tá fechado, né? É, porque ele não tem easter egg tão comprometedor, é tudo pra gerar especulação e nada assim que coloque numa berlinda dizendo, não, tem que ter um segundo filme. Né? Não deixa nada aberto, né? É. Então, é por causa do Lanterna Verde, né, cara? É, aquele final. Deve ser isso, cara. Aquele final que a gente importa do Sinestro lá, né? Eu não sei, eu não assisti. Não, eu digo pelo filme ter fracassado, assim, tá? Não tem sido. Eles fizeram um filme fechado pra não dizer que precisa ter continuação. Isso. É, que na real, cara, esse filme, como eu já falei, foi uma imposição contratual, assim. Eles não pretendiam revitalizar a franquia do Superman. Aí como começou a rolar o processo da família do Sid Wichuster, tava eles pra manter, né? Eles têm direito de participação na bilheteria, né? Então, caso a Warner não fizesse, eles podiam licenciar com qualquer outro estúdio de cinema. Puta, isso ia ser uma bosta pra Warner, hein? Imagina só. Vai pra Fox, já imagina só. Puta, isso ia ser uma bosta pro filme. Daí seria uma bosta pra nós, né, cara? Seria uma bosta pra nós, cara. Certas coisas sei que nunca vão mudar. Partindo agora aí para as considerações finais, meus senhores, vamos falar rapidinho o que cada um espera de uma possível continuação que vai ter do Super-Homem, e cada um dê uma nota e fala mais alguma coisa, caso tiver. Começando pelo convidado Daniel HDR. Ah, cara, eu não espero ver um filme da Liga tão cedo. Eles têm que costurar melhor a história, talvez fazer o que fizeram no Homem de Ferro, de num segundo filme começar a explorar outras franquias, né? E 4 ou 5 anos depois da primeira história, tempo suficiente para motivar outras pessoas pelo mundo a fazerem feitos semelhantes, sabe? Então, a gente pode ver a Mulher Maravilha aparecendo no mundo dos homens, porque ela viu um cara à altura dela, para ser lá, fazer o que com ele, né? O Bruce Wayne pode ter pensado assim, não, eu não vou deixar um cara desse fazer o que tem que fazer aqui em Gotham City, eu vou tomar as rédeas. A gente também não pode esquecer que o Barry Allen, ele é cientista, além de policial forense. Então, se eles mudarem um pouco o perfil do Barry Allen, ele pode estar trabalhando... com as armas kryptonianas, né? Exato, com o spoiler da invasão alienígena. E o próprio Lanterna Verde, se for o John Stewart, ele também trabalhava na Ferris Aeronáutica, né? Então, a Ferris Aeronáutica pode ter... Está sendo contratada pelo governo para trabalhar com busca, rastreio, tentar localizar a base do Superman, sei lá. Ah, sim, mas você acha que um possível segundo filme do Superman aconteceria como? Com um puxão ali, com Lex Luthor ou alguma outra coisa, HDR? Ah, com o Lex e com o Brainiac, talvez. A gente não sabe também onde está o corpo do Zod, né? Eles podem estar tentando clonar ele, fazer o bizarro, fazer o Apocalipse, fazer o Projeto Cardio, um monte de coisa, né, cara? Ficou muito entreaberto, tá? Bacana. Cara, chama o Warner pra contratar o Daniel HDR, cara. Ele já fez todo o mote do filme da Liga aí, cara. Pô, mas é muito bem feito, cara. Se for assim, pegar, tipo, como fio condutor, né? Esse primeiro filme do Super-Homem e disso, do aparecimento dele, surgir outros heróis, seria realmente bem bacana. É os quadrinhos, né, cara? Ele começou com ele, né, velho? Exatamente. Eu já falei, se você é fã do Spawn, seu filho da puta, é por causa desse personagem, viu? Não é por causa do McFarlane, porra. Zueste, quer dar sua consideração? Pois é, eu tava voltando pra casa, eu senti falta de uma coisa, né? A gente parou de falar mal, mas senti falta de uma coisa, eu espero que esteja no segundo. Aquela sensação que as pessoas têm, que você tem, né, cara? Que quando... Tá dando uma merda generalizada, você pensa, puta, fudeu, acabou-se tudo. Aí você vê aquela. O azul e o vermelho assim cruzando o céu, você pensa, caralho, cara, chegou o cara, a gente tá salvo. Aham. Uhum. É, realmente faltou um pouco de esperança. Né? Isso, a esperança, cara, de você ver o Super-Homem, né, cara? Pô, chegou o Super-Homem, a gente tá salvo, beleza, cara. Isso faltou, eu espero que tenha no segundo, realmente. E a trilha sonora do filme original, pelo menos, tem que ter algum momentinho do... algum momentinho tem que ter a trilha sonora do Williams, que é total, que é épica total. Que é clássica, eu não vou discutir, né, isso, velho. Eu não vou discutir isso. Nicolas? Velho, eu acho que é o contrário que todo mundo tá dizendo, que o personagem ficou descaracterizado e tal. Eu acho que esse foi, tipo, o pontapé inicial pro Superman se tornar o que ele é, tipo, pra nós, velho. Conhecer os personagens há mais tempo. E, né, não foi descaracterizado, na verdade. É o início da carreira dele, que daqui pra frente ele vai se tornar o Superman de verdade. E tem gente que não se liga disso, cara. Bem isso aí mesmo. Daqui pra frente ele vai se tornar esse símbolo de esperança mesmo, né, cara? Que agora que vocês conheceram ele, que tudo bem, deu merda, mas, tipo, daqui pra frente que ele vai começar a ser o que ele é. Bacana. Tio Romino? Ó, curti o filme. Foi um filme maneiro da DC. E eu tô com a HDR nessa. Eu queria ver uma parada com o Lex e o Brainiac, cara, no filme. Eu quero ver o Parasita e o Mestre dos Bonecos. Aí quer ver o Multiplique, né? E o Multiplique. O HDR quer ver um crossover com o Legião dos Super-Heróis. Giovana? Ah, eu gostei do filme. Dou uma nota 8,5. E acho que... É, esqueceram da nota, hein? Eu já pergunto. Foda-se a nota, cara. Ninguém te perguntou. A única que lembrou. E eu acho que aquele óculos não é disfarce suficiente depois da outra lá ter gritado o nome dele na frente do policial da cidade dele, né? Então todo mundo já sabia que ele era o Clark Kent. Enfim, o óculos não vai ser o suficiente. E aí, aquela cala a boca, né, cara? Pega... Ah, mas era o policial da área, né? Era o policial da cidade dele, cara. Área. Vejamos, eu gostei bastante do filme do Super-Homem. Eu acho que tá ali próximo dos filmes da Marvel, mas não é melhor que Vingadores. Chupem, foda-se vocês. Só porque é melhor. Proposta diferente, né, cara? Muito diferente. Não, mas não é melhor. Fica quieto aí na sua. Se Deus compara com o da Liga, não fala bobagem. Compara com o da Liga. Compara com o Homem de Ferro 3. Não, mas eu quero comparar, porque quem tá comparando sou eu. Não, mas o filme do Super-Homem, você vê que a proposta é totalmente diferente dos filmes da Marvel, né? Que, tipo, é um filme mais sério, assim, não é cheio de piadinha. Apesar é verdade, que... cara. E não é darkzão, que nem o pessoal achou que ia ser por causa da associação do Nolan, né? Ah, vai ser dark pra caramba. Não, só é sério. É, puxa pro mundo dramático, né, cara? É. Uma coisa que eu tava quase no final do filme que eu parei pra pensar assim, cara, não teve nenhuma piadinha no filme todo, velho. Aquela cena do final de, ai, eu achei ele sexy. Que foi bem desnecessário, né? Não, teve uma pequena piadinha que você não encontrou, que foi ele falando pro padre e o padre engolindo seco, tá ligado? Tipo, eu sou alienígena. Ah, é. Tá a cena do caminhão do cara lá também é babaca, pô. É, teve uma ou duas coisinhas, cara, mas acho que foi só pra, tipo, aliviar um pouquinho o... Ah, foi alívio, mas não foi, tipo, alívio de piadinha falada, assim. Então. Foi alívio cômico. Olha, foi nível Batman Begins, que foi mais ou menos a mesma quantidade, não foi? É, foi um pouco. Exato, cara. Não foi assim pra você dar risada pra caralho, então. Foi. Né? Foi aliviar um pouco o clima. Isso é bom porque evita comparações também com o da Marvel, né, cara? É verdade. Eles estão querendo puxar um outro lado, os filmes da DC, eles não estão querendo pegar isso aí, porque eles já viram que tentaram fazer isso com Lanterna Verde, saiu aquilo, e eles falaram, não, deixa pra lá. Exatamente. Mas não, foda-se esse negócio de piadinha, de filme maneiro, vamos puxar pra um bagulho mais sério, que é a nossa praia. E ficou legal, espero que um dia a Marvel também faça o mesmo, que seria interessante ver os personagens de uma forma mais madura, né? Seria bem legal ver isso. Alguém mais tem alguma consideração a falar? Também é o melhor de todos. É da editora que importa. Exatamente. Olha só, eu não tô sozinho, né? Que bom. É nóis que é bobo, show. Tô só aqui, então não posso contrariar. É isso aí, pessoal. Obrigado por tudo. Terminou aqui o nosso Banana do Nico. Obrigado pela presença do Nicolas, Giovanna e HDR. Muito obrigado. Voltem sempre, senhores. E até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Oh.